Ei, Nego Lamas é o estouro, lançamento novo, gente. Se prepare aí, ele vai estar lançando seu novo trabalho aí. Nesse sabadão 20 de agosto. Aí na casa de show Bailão Barro Forte, Nego Lamas, Joãozinho Batista, Forrozão da Bagaceira. E a super banda Nova Sensação. Toda a mega estrutura de som, iluminação. Dessa banda querida, né? Que vai fazer um super show também. Todo mundo vai arrebentar lá. Que vai ser bom demais. Eu já tô me preparando aqui para o break. Quero agradecer aqui a Clínica Pro Riso, né? Dr. Adriano Ribeiro, que tá comigo também. Clínica MediClean, o seu mais novo conceito de saúde. Cardiocentil, Lojão Fatilu. Casa Agropecuária Espinheiro, Dr. Ronan. JS Construções, meu amigo Carlito. Quem mais está comigo aqui? DWNet, né, meu amigo Deanes. Adriano Rosário, celulares e acessórios, gente. Dia dos Pais é domingo. Venha para nossa loja, tá? Estaremos abertos do domingo aqui durante toda a manhã para vender aquele presentão para o papai. Eu tenho muitas opções em presente. Dê algo diferente para o seu pai, meu primo, viu? Dê algo que ele vai amar. Traga o celular dele aqui na nossa loja. Troque a capinha, película, tudo com desconto aí. Na promoção do mês dos pais. Lembrar você que no dia 30 de dezembro tem um mega sorteio. Adriano Rosário e Adriano Gás. Celulares e acessórios e Adriano Gás também aniversariando aqui esse ano. E nós iremos fazer uma mega promoção pra você, viu, gente? Se prepare aí. Festival do Pix da Vieira Mix. Pagou, comprou. Você concorre a vários Pix, né? Bom demais receber um Pix, meu primo, viu? Maravilha! O Doce Foi é um dos produtos líderes de venda da saúde com beleza, tá bom? Não sai da sintonia, eu vou ali, vou no break, mas já volto. É muito bom ter você aqui. Continue ligadinho no nosso Bom Dia Regional. Já já tem mais sucessos. Supermercado Pequeno, grande como a nossa amizade. Informa a hora certa. Na Regional são 9:08. Você, morador do Piauí, quer trabalhar no Censo 2022 na sua cidade? Participe dos processos seletivos do IBGE. São mais de 2.600 vagas para pessoas com ensino fundamental, no cargo de recenseador, e mais de 400 para nível médio completo, nos cargos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Acesse www.ibge.gov.br e inscreva-se já. Chegou a hora. A gente conta com você para contar o Brasil. IBGE, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Anísio de Abreu e região acabam de ganhar um novo incentivo para cuidar da saúde. Chegou a MediClean, clínica médica multidisciplinar. Nosso objetivo é levar mais qualidade de vida e saúde a todos. Por isso, oferecemos profissionais capacitados em diversas especialidades, comodidade e modernidade, em uma clínica pertinho de você, para você cuidar de sua saúde e da sua família. Clínica Médica MediClean, localizada na Praça Sebastião Rodrigues, 264, no centro de Anísio de Abreu, Piauí, ao lado da Igreja Matriz. Contato pelo número 89-98109-4304. Ligue e agende sua consulta. Responsável técnica, doutora Dianária Antunes. CRM Piauí 6541. Cardiocetil tem agora uma novidade para você, o Cardiocetil Pro. Cardiocetil Pro é um suplemento que age como calmante, prevenindo e combatendo ansiedade e o estresse. Cardiocetil ajuda a ter uma noite tranquila de sono, auxiliando no combate à angústia e palpitações. Tá nervoso e estressado? Sinta-se aliviado com Cardiocetil. Cardiocetil acalma, tranquiliza, te proporcionando conforto e bem-estar. Cardiocetil líquido e Cardiocetil Pro comprimidos, a qualidade que você confia. Já nas boas farmácias. Que bom que você está na melhor. Regional FM. Uma rádio para você ouvir. Seguir, curtir, compartilhar e interagir. deixar sua casa ainda mais bonita e com o conforto que você merece? Então venha logo para o Lojão Fatilu Móveis. Aqui você encontra uma variedade em móveis e eletrodomésticos, geladeiras, fogões, micro-ondas, sanduicheiras, guarda-roupas, estofados, camas, colchões, mesas, berços para bebês, cômodas, bicicletas para crianças e adultos, TVs, receptores, antenas parabólicas e muito mais. Uma enorme variedade de opções, aliada aos melhores preços. Na hora de mobiliar o seu lar, faça-nos uma visita e confira de perto o que estamos anunciando. Lojão Fatilu Móveis, o cliente em primeiro lugar. Estamos localizados na Rua Pio Ferreira dos Santos, no centro de Anísio de Abreu. Casa Agropecuária Espinheiro, medicamentos veterinários, rações para galinha, cachorros, gatos, equinos, ovinos e caprinos. Temos milho, sal e torta de algodão, botas, bonés, arames, ferramentas agrícolas, arreios, selas, brides e esporas e muito mais. Casa Agropecuária Espinheiro, em frente ao Salão Paroquial, em Anísio de Abreu. Quem planta e cria tem alegria. Organização Dr. Ronan Macedo e família. Sabe aquela reforma e construção que há muito tempo você queria fazer? Pois é, agora ficou muito mais fácil com a JS Construções, a mais nova e mais completa loja de Anísio de Abreu. Temos cimento, areia, barro, brita, tijolos, telhas, madeiras, tinta, metalom, argamassa, ferro, arame farpado, materiais elétricos e hidráulicos, pisos e revestimentos, ração para animais e muito mais. Temos o melhor preço, qualidade e atendimento. Faça-nos uma visita. Estamos localizados ao lado do supermercado pequeno, na Praça do Mercado. JS Construções, ajudando você a construir seu sonho. Organização Carlito. 104,9, a frequência da boa música. Babados famosos, dos famosos. Chegando por aqui hoje, quarta-feira, 10 de agosto de 2022, e tem fofoca. Semana passada o negócio esquentou, né? Pro lado aí da Juliana Paes, gente. Houve polêmica, né? Filho de ex-funcionário e esposa Juliana Paes na web lamentou demissão da mãe, né? Pois é, um homem chamado Alberto João usou uma de suas redes sociais para expor um vídeo de sua mãe que ele afirma ter trabalhado por 11 anos na casa da atriz Juliana Paes, um dos seus destaques da primeira fase do remake da novela Pantanal da TV Globo, né? A moça do vídeo, a minha mãe, se dedicou por 11 anos na casa da Juliana Paes, deu seu máximo, iniciou ele, mas quando precisou se internar em hospital psiquiátrico por causa de depressão, foi demitida, completou ele. O INSS deu 6 meses para ela se cuidar, mas os mesmos não quiseram nem saber e demitiram ela, detonou o rapaz aí. Mas tem Juliana Paes falando sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? No mundo da fama. Vem se conectar com internet de qualidade. DWNet é alta velocidade. A melhor conexão. Super planos pra você. Fibra ótica ultra veloz. Vem com a gente conhecer. Suporte eficiente, confiança e qualidade. Atender bem o cliente é nossa prioridade. DWNet, mantendo você conectado. Ligue 981046595. DWNet, a melhor conexão e o melhor atendimento. Chegou, chegou! Avise o vizinho, mande o zap no grupo da família, compartilhe pra geral que chegou novidades da loja Adriano Rosário, celulares e acessórios. E não é qualquer novidade, é produtos de primeira linha e de alta tecnologia, capinhas, películas, carregadores, copos e Stanley, fones de ouvido e caixas de som de vários modelos, inclusive as tops JBL, mochilas, bolsas para notebook, microfone, balança corporal, ring light, óculos cabos de todos os modelos, relógios, barbeador elétrico, recargas e chips da Vivo e ainda passagens de ônibus para Brasília e São Paulo. Ufa! E não acabou não! Passe na loja, confira de perto nossa infinidade de produtos. Temos também uma linha completa de celulares Xiaomi e Samsung e o queridinho iPhone por encomenda em até 3 dias. Instagram, arroba Adriano Rosário Celulares. WhatsApp 981-1350-25. Avenida Professora Maria Divina, no centro de Várzea Branca. Adriano Rosário Celulares e Acessórios. Tapia, tu tá sabendo da promoção que tá tendo lá na Vieira Mix? Poxa, de Adivaldo Vieira, nosso amigo velho. Lá em Anisabel, no Piauí. Tapia, eu fiquei impressionado com essa promoção, porque eu acabo pagando uma prestaçãozinha acima de 100 conto, você já concorra a 5 pix de R$1.000 cada um. É dinheiro, meu amigo. É, dá, acaba, dá um pulinho na lua, meu amigo. E lá ele vende tudo, vende imóvel, material de construção, panela. Vende comida. Pensa num caba completo esse tal desse Vieira Mix. Ai, como eu amo Vieira. Tô brincando. Ele manda naquela região de Anisabel ali do Piauí, viu? Vamos ter que aproveitar essa promoção. Porque até eu queria participar desse festival do Pix da Vieira Mix, que vai ser o melhor. O homem é forte, rapaz. Só dá ele lá, viu? Vambora! Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Ligue agora ou faça o seu pedido pelo nosso WhatsApp 981-40-7563. 981-40-7563. Ou ainda 981-35-7133. Fale com Edelson Lima, representante Saúde com Beleza. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Supermercado Pequeno, grande como a nossa amizade. Informa a hora certa. No Bom Dia, são 9:19. Bom dia! Mas o amor que eu procurava Eita, Marcelo e Rayane, a dupla forrozeira do Brasil, participação aí do Batista Lima, ex-limão. Tô de volta aqui na programação da sua Rádio Regional FM. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que tá comigo aqui em 104.9, gente. Um abraço para você. Vamos atender o povo aqui, mandar abraço. Quero mandar um abraço aqui especial para a minha ouvinte, a Ana Luzia. Tudo bem, Ana? A Ana tá me pedindo a música do Joãozinho Batista, Forrozão da Bagaceira. E tô oferecendo para Luciene Carliene, lá em Pedra Comprida. E para sua prima Iracema. Para Neide Costa. E para todos aí do bairro Esperança. Essa é a Ana, gente. A Ana Luzia do Baixão do Santo aí. Ela que é colaboradora aqui da nossa festa. Tá patrocinando aqui a festa da Rádio Regional. Bom dia também para meu ouvinte, Adeline e toda a turma boa lá de Fidalgo. Daqui a pouquinho tem as coleguinhas. A Simone Simária pra ela lá, viu, Adeline? Obrigado aí pela sua audiência. Continue sempre aqui ouvindo a Rádio Regional FM. Quero mandar um abraço aqui pra minha amiga Elaine, no assentamento Lagoa da Isabel. A Elaine, gente, tá completando mais um ano de vida hoje. Parabéns pra ela, nossa ouvinte querida Elaine. Vai estar lá conosco dia 20 também, a turma boa aí do assentamento Lagoa da Isabel em peso. Abraço e bom dia pra vocês do assentamento aí. Turma boa, minha amiga Fininha tá no Jacurutu, ouvindo a Rádio Regional FM. Fininha, um abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, gente, nesse dia 13 de agosto, agora, sábado, em Caraíbas, Jurema, tem a grande festa do vaqueiro aí, né, na Caraíba, Jurema. Festa do vaqueiro aí nas festividades. A animação vai ficar por conta da banda Agito do Forró e Lourinho do Acordeon. A organização é do Denilson. Ô, Denilson, um abraço. Todos os amigos ouvintes aí da Lagoa das Caraíbas. Não, lá é só Caraíbas, perdão. Caraíbas, Jurema. Dia 13, festa do vaqueiro lá, viu? Bacana demais. Meu parceiro Marcelino tá ouvindo aí a programação da Rádio Regional FM. Tudo bem, Marcelino? Bom dia, meu amigo Adriano. Como é que tá você, meu camarada, velho? Adrianão, meu camarada. Tô com a música aí do Cristiano Nelson pra nós aqui, que estamos aqui no Bar do Severino, curtindo o seu programa. Caça uma dessas mãos novas aí, boa, e roda aí pra gente aí. Aí eu ofereço pro Raimundão, da Luzia, lá do Mercadinho Luzia, lá no Ribeirão, e aqui pro Severino, também pro Salvador Jaquetinha na Vila, e pro Raí, seu primo, lá na Vila também, Marra Sueli. E a todos que estão na escuta aí, todos na escuta, que todo mundo tá na escuta do programa aí, tá? Tá aí, tá bom, grande Marcelino. Aí de Maristela Jurema. Abraço, bom dia para o José Nilton no Baixão Grande. Antenado lá ouvindo a nossa rádio, viu, gente? Nesse dia 20 tá chegando aí. É o aniversário da Rádio Regional FM 104.9. Quero lembrar você que é ouvinte da rádio, que domingo agora, domingo é que dia? Dia 14, né? Domingo é dia 14 do mês de agosto. A Rádio Regional e o programa Forró Brega e toda a equipe da rádio estará com a sua programação, gente, ao vivo de Várzea Branca, né? Nesse domingão, estarei lá com o Forró Brega do Povão, recebendo o Maurinho do Acordeon e o Rei do Brega, Nego Lamas. Festa de aniversário da Diomar e do meu amigo Merian lá no Bar do Nena. Lá em Várzea Branca, 9h27. Vou trazer o Zé Cantor, ele que esteve ontem lá na cidade de São Lourenço, viu, gente? Foi showzaço em São Lourenço ontem. Pra ir buscar estrelas e nunca mais voltou. Diz, diz pra mim. Chegou o forró! Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Em que sonho? Volte logo, anjo meu. Não tenha medo desse amor bonito. Nosso amanhã, ah, meu beijo, anjo. Não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Escondo o sentimento me dando um sorriso. Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso. É só você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem. Muita pretensão, nós dois, seu colchão. Bagunça esse vaqueiro com seu olhar castanho. É uma alucinação, se faz eu acho bom. Até parece que eu tô vivendo um sonho. É só você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem. João Gomes. Eita, João! Adriano! E eu tô de volta, gente, aqui na sua revista eletrônica de todas as manhãs, aqui pela sua 104.9. Bom dia, Regional FM. 9:33, eu quero agradecer a parceria do Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar, tá conosco aqui. Nessa manhã de quinta-feira, quem mais? Mini Loja Fatilu, a loja da família, o Dorê da Saúde com Beleza. Postos Nossa Senhora Aparecida também tá comigo aqui. Tá aí o Caroba, né? Tá aí o Caroba aí, não tem contraindicação. FJ Solar, o sol é a sua melhor solução. A drogaria Nova Farma também tá comigo, pisos.com. E o Espaço Cuidar, doutora Laís Vitor e a Eliene. Empresas que apoiam a Rádio Dionísio de Abreu, gente. Completando 3 anos, hein, gente? Que alegria, sábado dia 20. É a nossa grande festa, que era a galera toda lá, viu? Ô, meu amigo Mauro de Mauá, bom dia, Mauro, tudo bem, Mauro? Adriano, aqui é Mauro de Mauá, bom dia para todos os seus ouvintes. Seu programa um pouquinho mais tarde, agora ficou mais difícil de estar tá ligadinho. Esse horário normalmente não me pertence, mas como hoje me deram uma folguinha, tô aqui ligado no rádio. Muito bacana. Acredito que a sua audiência até aumentou. O horário é bem mais apropriado. Um pouquinho mais tarde, o pessoal não tá dormindo. Muito bacana. Adriano, estou aqui em Mauá. Hoje tirei uma folguinha, que tá um chuvoeiro hoje. E vento e frio. Tá meio complicado aqui, mas estamos aqui curtindo a programação, vamos até o final do programa aí, beleza, meu amigo? Aquele abraço, que Deus abençoe a nós todos. É o filho da dona Calu, o grande Mauro de Mauá. Abraço, Mauro, tô tendo a informação aqui, muitos ouvintes já ligaram aqui, mandaram mensagem. São Paulo, meu primo, frio hoje, viu? Mas é frio, vento e aquela famosa garoa, né, Amâncio? Já choveu muito, Amâncio tava me falando aí. Ali na região de Itatiba, aqui não, aqui é muito quente. Até que hoje pela manhã o friozinho foi caprichado também, né, meu primo? Mas aqui o frio da gente aqui é na casa dos 17. Quando tá 17 graus aqui, meu primo, a gente não quer sair de casa, né? Já em São Paulo, quem dera, né, Mauro? Com 17 graus, ali estoma gela. Quer dizer, chega. Vamos prosseguindo aqui o nosso programa, a programação da Rádio Regional FM, gente. Vou me preparando para ir para o break. Mais uma vez eu quero aqui, em nome de toda a equipe da Rádio Regional, agradecer os colaboradores. Daqui a pouquinho vou tirar um minuto aqui. Inclusive, se o Cari Ramos estiver nos ouvindo aí, queira entrar ao vivaço comigo aqui, Cari, para agradecer os colaboradores, o Cari que tem a relação atualizada. Fique à vontade, já estamos se organizando, porque nesse sábado, dia 20, gente, é um dia lindo aqui pra gente comemorar, né? Estamos em busca de prêmios também, vamos ter sorteios aqui durante o dia. Eu quero muito receber o teu áudio, a tua participação, para que você possa falar da Rádio Regional, viu? Tenho muitos prêmios, entre eles eu tenho um rádio, eu quero adquirir mais rádios daqui pro dia também, né? Porque é bem legal essa promoção do rádio. Então, gente, se você tem um vizinho ou uma vizinha, um amigo que gosta muito da Rádio Regional, mas ele não tem um rádio, ele escuta na tua casa. Geralmente tem muito, eu tenho muitos ouvintes que é assim, né? Ele vai me ouvir na casa do compadre, da comadre, da vizinha, né? E é bem legal isso aí. Você manda pra mim direitinho, conta a história dele aqui, o que é que ele faz pra nos ouvir aí. E aí ele vai estar concorrendo a rádios AM e FM, para que ele possa ouvir aqui a programação interativa da sua 104.9 Regional FM. Vou trazer só rapidão aqui a nova música de quem? Quem é que vai cantar agora? É a Brisa Está e a Priscila Senna, Sonho de Amor, o nome da música. Brisa Está. Vem Adriano. Música linda com ela, Brisa e a Priscila Senna, Sonho de Amor. Gente, eu vou para o break aqui, daqui a pouquinho eu vou estar recebendo a participação do Adriano Santos, o Wellington Cigano e o Jean, os primos do forró estão em turnê em São Paulo, casa cheia, né, arrebentando os meninos, que legal, né, gente, fazendo o maior sucesso lá, e eles vão bater um papo comigo já já, aqui no Bom Dia. Bom dia, regional. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O programa que dá bom dia à nossa região. Bom dia, regional. Regional. Supermercado Pequeno, grande como a nossa amizade. Informa a hora certa. Na Regional, são 9:42. Dia dos Pais Paraíba. Tem presente pra todo tipo de paizão. Serra, mármore Bosch, até 10 de 44,90 sem juros. Caixa amplificada Unbox, até 10 de 57,90 sem juros. E smartphone Samsung A03 Core, até 10 de 84,90 sem juros. E smartphone Motorola G22, até 10 de 149,90 sem juros. Paraíba tem tudo pra deixar o seu paizão orgulhoso. Puxa o pai. Dia dos Pais Paraíba. Só na mini loja Fatilu você encontra o que procura. Produtos de qualidade, atendimento diferenciado e, é claro, aquele precinho baixinho. Aqui disponibilizamos de grandes variedades em produtos com ótimos preços, como roupas femininas e masculinas, infantil e juvenil, e enxoval para recém-nascido. E para você, grande esportista, temos chuteiras, bolas, meiões, luvas, joelheiras, coxal, protetor térmico, caneleiras, tornozeleiras e tênis. E ainda, mochilas escolares, calçados adultos e infantis, sandálias, rasteirinhas, sapatos sociais, jogos de cama, mesa e banho, capas para sofás, redes, malas para viagem, bolsas a tiracolo, carteiras, peças íntimas, conjuntos de lingeries, biquínis, maiôs, perfumes importados, cintos e muito mais. E tem mais, a cada 15 dias tem novidades em nossa loja. Aproveitem nossas ofertas, venha conferir e já garantir suas compras. Qualidade e preços baixos é na mini loja Fatilô, a loja da família. Rua Salvador Xavier de Macedo, 262, no centro de Anísio de Abreu. Telefone 89-3588-1181 ou WhatsApp 98112-2819. A Saúde com Beleza apresenta Dorê, o toque de ouro finalizador para deixar seus cabelos encantadores. Dorê, desenvolvido para dar um toque especial nos seus cabelos, reduzindo a porosidade e fornecendo um condicionamento substancial. Dorê, sensação de maciez. Desembaraça, condiciona os fios, melhora o penteado e ainda realiza uma reposição nutritiva, com efeito 100% brilhante. Dorê, vai deixar um delicado perfume com fragrâncias que irão surpreender. Procure o nosso representante de saúde com beleza na sua cidade. Peça este produto exclusivo de nossa empresa. Ligue agora, 981-40-7563, 981-40-7563. Ou ainda 981-35-7133. Fale com Edelson Lima, representante Saúde com Beleza. 3 anos, a melhor, a melhor, a melhor. Regional FM. Posto Nossa Senhora Aparecida, pensando em você. Combustível de qualidade em Anísio de Abreu. Atendimento 24 horas para melhor servi-lo. Vai abastecer o seu veículo? Passe no posto Nossa Senhora Aparecida. Temos gelo e carvão para o seu churrasco. Vai abastecer o seu veículo? Passe no posto Nossa Senhora Aparecida. Estamos localizados na Rua Arthur Porfírio Dias, esquina com a Rua Pio Ferreira dos Santos, no bairro Esperança, em Anísio de Abreu. Organização Marcelo e Maurílio. Taiucaroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis. Taiucaroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiucaroba líquido, comprimidos, sabonete e pomada no combate de cravos, espinhas e manchas na pele. O Taiucaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Taiucaroba ajuda a diminuir o risco de sofrer um AVC. Taiucaroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. Regional 104,9. Central de Notícias. Olá, Brasil, está no ar o Central de Notícias e vamos aos destaques desta hora. O Brasil teve em julho a deflação mensal mais intensa em mais de 40 anos. Mas, por outro lado, havia 12 anos que o país não registrava uma inflação acumulada tão alta sobre os serviços. É o que apontam os dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que sugerem haver relevante efeito de demanda pressionando a alta de preços na prestação de serviços. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que vai colocar em votação no dia 29 de agosto o projeto de lei que trata da obrigação dos planos de saúde cobrirem tratamentos que não estejam previstos pela ANS, a Agência Nacional de Saúde. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial. Central de Notícias de volta a qualquer momento. Regional 104,9. Atenção! Com os baixos níveis de água nos reservatórios, a energia elétrica fica cada dia mais cara. E que tal você gerar sua própria energia elétrica? Venha para a FJ Solar Energia Fotovoltaica e reduza de imediato a sua conta. Não perca tempo e nem oportunidade. Chega de gastar com energia. Economize até 95% com a FJ Solar. Nossos profissionais fazem toda análise de viabilidade técnica e financeira, projetos, homologação, instalações e tudo o que você precisa para montar um sistema autossustentável em sua residência ou empresa. Solicite agora mesmo uma visita técnica ou faça já seu orçamento com a nossa equipe de plantão. WhatsApp 11 94733 1606 ou 89 98115 6988. Deixe o sol pagar a sua conta de energia. FJ Solar, o sol, a melhor solução. Ei, psiu, você mesma. Já conhece a drogaria Nova Farma? Não? Então venha conhecer. Além de tudo que você precisa, a Nova Farma também entrega seu pedido em casa. Trabalhamos com medicamentos éticos, genéricos e similares, produtos dietéticos, linha completa de maquiagens, perfumaria, dermocosméticos, artigos para bebês, fraldas adulta e infantil e uma grande variedade de produtos. E ainda uma farmacêutica pronta para te atender na sua casa ou pelo WhatsApp. Dispomos de serviços de dispensação de medicamentos, acompanhamento farmacoterapêutico, aferição de pressão arterial, aferição de temperatura corporal e monitoramento de glicemia capilar. Farmacêutica responsável, Larissa Dias. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos finais de semana, das 8 às 13 horas. Siga-nos no Instagram, @novafarma_, WhatsApp 89 98108 1212, Rua Major Jerônimo Belo, em frente ao calçadão, no centro de Anísio de Abreu. Drogaria Nova Farma, saúde, equilíbrio e bem-estar. Regional. Você, dono de loja e revenda de produtos de material de construção, chega de ter atrasos com pedidos. Chegou em todo o sul do estado a pisos.com, atacado de construção. O maior distribuidor de material de construções que você já viu. Distribuidor exclusivo de cimento Zebu, tubos e conexões Crona, vergalhões e treliças Gerdau, multicaixa, muito mais que caixa d'água e tintas e argamassas Durapix. Pisos.com, atacado de construção. Ligue agora 89 981 28 72 77 e torne-se um parceiro, uma empresa do Grupo Milhãozinho, o parceiro certo para o seu negócio. O Espaço Cuidar tem a missão de atender cada paciente com o maior respeito e amor possível, priorizando o atendimento de qualidade, personalizado e humanizado, com competência, confiança e respeito, oferecendo uma equipe médica especializada em diagnóstico e tratamento. Contamos com o Laboratório de Análises Clínica com a biomédica doutora Laís Victor, CRBM 3808, fazendo exames de sangue, fezes, urina, hemograma completo, hormonais, culturas, colesterol, glicemia, teste de gravidez, PSA da próstata, sorologias, tipagem sanguínea, hanseníase e DNA. E também fazemos coleta a domicílio. Oferecemos atendimento toda terça, quarta e sexta-feira com o médico Dr. Auricélio Ribeiro, pediatra, CRM 1645, fazendo consultas pediátrica, consulta médico do trabalho e consulta clínico geral, ultrassonografias, abdominal total, pélvica, do aparelho urinário feminino e masculino, da próstata, da mama, da bolsa escrotal, da região inguinal, obstétrica, transvaginal, eletrocardiograma e prevenção. E também fazemos raio-x. Estamos localizados em Anísio de Abreu, na Rua Maria das Mercês Ribeiro, número 40, em frente à Prefeitura Nova. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Mais informações? Ligue 89 981 02 6305 ou 89 98109 5415. Espaço Cuidar, feito pensando em você. Supermercado Pequeno, grande como a nossa amizade, informa a hora certa. Na Regional são 9:52. Sua manhã com muito mais alegria. Sua manhã com muito mais alto astral. FN Gravações do CD. Gravando tudo ao vivo. 104,9. Ela dormiu no calor dos meus braços. E eu acordei sem saber se era um sonho. Suas armadilhas de amor. Aquele amor na sua maneira. Perdendo meu tempo a noite inteira. Não mandarei cinzas de rosas. Nem penso em contar os nossos segredos. Mano Walter aqui no Bom Dia Regional, a música não para, são 9:54, viu gente? Daqui a pouquinho vamos estar recebendo a turma boa dos primos do forró, grande Adriano Santos, né Adriano? Adriano tá curtindo o friozinho da terra da garoa, e juntamente com o grande Jean Teclas. E o Wellington Cigano e os primos do forró. Só turma boa! Bom dia, Regional FM! Dia 20 tá chegando aí, gente. Aniversarião da Rádio Regional FM. Promete, viu? Prepare a sua turma, a caravana. Vamos lá. Na casa de show Bailão Barro Forte do meu amigo Nego Lamas, né? Já estamos preparados aqui para esse grande evento. 981-48-81-59. Ligue para cá, participe, peça a tua música, peça o teu sucesso, que o Adriano toca na hora. Daqui a pouquinho eu irei fazer aquele giro de notícias, né, gente? Lembrando a você aí que faz parte do programa Auxílio Brasil, né, do governo federal, que o Auxílio Brasil está sendo pago, viu, gente? Está sendo pago aí no valor de 600, né? R$600 aí para cada beneficiário, tá bom? Bora prosseguindo aqui? Prosseguindo o nosso programa. Nessa manhã linda de quarta-feira, a empresa Jorge Turismo é uma empresa 100% abençoada. Jorge Turismo está trabalhando aí com ônibus novos, fazendo viagens do Piauí para São Paulo, gente. Saindo de Guaribas, passando pela cidade de Caracol, Jurema, né? Anísio de Abreu, grande Anísio de Abreu, a sede da empresa. É, São Brás, São Raimundo Nonato, você de Várzea Branca, Bonfim, toda a região. Queira que queira comprar sua passagem, você pode ligar para mim aqui, viu? Faça sua reserva comigo aqui pelo 981-1350-25. Eu falei Jorge Turismo. Adriano Rosário vai trazer a Jane de Paula e as primeiras previsões do dia. Bom dia, cidade. Bom dia, interior. Bom dia, regional. Agora, Jane de Paula traz as previsões astrológicas do seu dia. Guia dos Astros. Olá, amores! Chegando por aqui hoje, quarta-feira, 10 de agosto de 2022. 10 de agosto é dia da solidariedade cristã e dia internacional do biodiesel. É, e a gente comemora trazendo previsões Guia dos Astros. Aniversariante de hoje, parabéns, viu? 10 de agosto, vamos lá, Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, assuntos de casa e família virão à frente de tudo agora. Mas, se você trabalha com parentes, melhor ter mais jogo de cintura. Os astros darão uma força no amor, mas pode preferir ficar em casa. Sua cor hoje é vinho número 76. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro vai contar com muita determinação no trabalho para correr atrás do que quer. Cuide da família sem deixar sua vida amorosa de lado. Alguém do passado pode reaparecer. Clima quente a dois, tá? Sua cor é violeta, número 90. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, você vai precisar focar mais do que nunca. Escolha os projetos mais importantes e mergulhe de cabeça neles. O lance com seu amor estará mais leve e divertido. É que você estará num momento assim um pouco estável, né? A companhia dos amigos e dos parentes será boa beça. No serviço, talvez tenha que reformular alguns planos. Sua cor para hoje, marfim, número 74. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, seu lado prestativo e atencioso vai dar cartas no dia a dia com o seu pessoal da família, tá? Mas parar em casa será um desafio. É que você estará no centro das atenções na vida social, que promete muito movimento e popularidade. Convites para sair devem aumentar aos montes. E tudo indica que você vai fazer maior sucesso com a turma. Número de sorte, 27. A gente volta já já trazendo mais previsões Guia dos Astros. Daqui a pouco tem mais Guia dos Astros. Guia dos Astros. 104,9. A sua pílula diária de músicas e notícias. Cento e quatro vírgula nove.